Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Cuide da sua saúde visual. Este é o lema do Seixal Saudável de hoje. Para prestar todos os esclarecimentos sobre este assunto, temos connosco em estúdio o optometrista Pedro Miguel, da Ótica Estrela. Vai responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As doenças dos olhos e do sistema visual afetam grande parte da população. Mas hoje, com os avanços da ciência, é já possível prevenir e tratar doenças oftalmológicas que há algum tempo atrás eram consideradas incuráveis. Eu começaria por perguntar o que são doenças oftalmológicas. As doenças oftalmológicas são todas as doenças do sistema visual que provocam a diminuição da acuidade visual, ou seja, inibem as pessoas de terem uma visão a 100%. Podendo, ocasionalmente, resultar em perda total de visão. Na maior parte dos casos, esta diminuição da acuidade visual tem origem em defeitos refrativos, como são normalmente a miopia, a hipermetropia ou o astigmatismo, para citar alguns dos mais comuns. Mas também podem estar associados a outras patologias ou doenças visuais. Já nos falou de algumas, mas falamos exatamente que tipo de doenças? Falamos, por exemplo, de doenças como catarata, ou retinopatia diabética, ambliopia ou glaucoma, para enumerar algumas que são, na realidade, patologias do olho, patologias do globo ocular. E quais dessas doenças que acabou de referir podem causar perda de visão? Bem, todas as doenças que acabei de referir podem causar perda total ou parcial de visão. E cabe-nos também a nós, optometristas, devido à proximidade que temos na população, porque a ótica, assim como a farmácia, está muito mais perto da população do que está o hospital ou do que estão os consultórios médicos, que normalmente têm consultas que muitas pessoas não podem chegar. Portanto, cabe-nos a nós detectarmos a tempo estes problemas para que possamos remeter estas pessoas para as consultas de oftalmologia e assim estas doenças podem ser tratadas pelos oftalmologistas. E estas doenças podem ser prevenidas? Sim, algumas destas doenças podem ser prevenidas através de um diagnóstico optométrico precoce, porque as pessoas conseguem mais facilmente, por terem, como eu disse, acesso privilegiado à ótica, conseguimos, através dos exames que fazemos, detectar esses problemas e, assim, preveni-los mais atempadamente. A Ótica Estrela, enquanto parceira da rede social do Seixal, tem procurado ajudar pessoas em situação de carência social que necessitam de cuidados oftalmológicos. Pode falar-nos um pouco do que tem feito no concelho? A Ótica Estrela, como uma empresa que lidera no mercado e no concelho da ótica há 30 anos, tem um papel fundamental. Trabalhamos numa parceria estreita com várias associações de reformados, trabalhamos com vários clubes ou várias escolas, na tentativa de detecção precoce dos problemas visuais dos mais pequenos e na ajuda e aconselhamento da população geriátrica, ou seja, que são pessoas que normalmente têm mais dificuldades e não estão tão bem esclarecidas, para que nós possamos, e nós assim podemos, na realidade, ajudá-las e encaminhá-las da melhor forma. Para quem quiser saber mais informações ou procurar a vossa ajuda, onde é que vos pode encontrar? Bem, a Ótica Estrela tem várias lojas no concelho do Seixal e Almada. A nossa sede é na freguesia da Arrentela, nomeadamente na Torre da Marinha, onde temos também uma loja na rua principal da Torre da Marinha, que é na rua Luís de Camões. Temos também uma outra loja com gabinetes para consultas de optometria no Rio Sul Shopping, isto no concelho do Seixal. Temos depois também mais três lojas no concelho da Almada, nomeadamente uma na rua Borges do Rego, no Laranjeiro, uma outra loja na rua dos Álamos, também no Laranjeiro, em frente ao Portão Verde, e a mais recente no Pragal, no Almada Business Center, perto da estação. É com estes contactos úteis da Ótica Estrela que terminamos então o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre paralisia cerebral. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.